faz apologia até a morte. Com saúde, alimentado e dizer: papadinha. Não vou pausar meu GTA pra escutar cê reclamar. Máquina que fabrica ódio pronto pra matar. E as asas do anjo, aqui nasce outro monstro. E desce o filho, cada diva pronto pelos monstros cata. Deixa eu nascer. Era o que tinha pra tentar a sorte. Patrulho do lado desce a avenida. Vai de seu barraco sem pedido judiciário. Se você acha, a mente é um labirinto, netinho.